Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, livro da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E antes eu quero agradecer a Rebeca, que gentilmente me abençoou nessa semana, me cobrindo aí, nesse período de 7, 8 dias que eu não pude gravar. E eu louvo a Deus pela vida dela. Muito obrigada, Rebeca, pelo carinho e pela sua disposição. Para quem não conhece, a Rebeca, ela tem um IG também, Mãe, o Canal das Bênçãos de Deus, onde compartilha sobre educação de filhos, sobre o poder da oração da mãe, e ela também tem feito muita diferença aí nas redes sociais. É mais uma para somar, e eu louvo a Deus pela vida dela. Vamos lá? Ultrapassou o seu limite? Chorar somente molhará o seu problema. Há determinadas situações difíceis em que é comum se chatear, entristecer ou mesmo achar que o problema é maior do que nossas forças. Muitas pessoas vão vivendo assim, levando a vida na tentativa constante de se conformar com essas situações, até que chega um momento no qual o problema, a situação que está vivendo, ultrapassa o limite. Para muitos, isso parece o fim da linha. Não aguento mais, eu vou desistir, dizem. Para outros, porém, ultrapassar o limite pode ser a oportunidade de dar uma virada. Segundo a lei de Isaac Newton, cientista e físico inglês, para toda ação há sempre uma reação oposta e de qual intensidade. Nesse exato momento, nasce uma revolta contra os problemas, contra o mal que aflige, e aí é necessária uma reação de fé oposta ao mal e de igual intensidade. Como você agiria se um cachorro tentasse atacar seu filho? Tentaria expulsá-lo, dizendo sai daqui, sai, sai, com mansidão? Ou partiria para cima do cachorro com tudo a fim de livrar o seu filho? Embora, como mães, seja difícil suportar a dor causada por um problema ligado aos filhos devido à imensidão do amor que possuímos, sabemos para ficar chorando diante do problema desesperadas não resolverá absolutamente nada, ainda mais diante de uma situação extrema. É preciso lutar e ser mais forte que o mal que tenta destruir sua vida, a vida de seus filhos, do seu lar. Se o problema que enfrenta hoje com seu filho ou sua filha ultrapassou o limite, esse é o momento de usar a sua fé e se revoltar, orando como uma guerreira, crendo em Deus que há sempre vitórias em nome de Jesus. Mãe é capaz de tudo para ajudar um filho. Ultrapassou o seu limite? Revolte-se. Lute como uma guerreira e vença no nome de Jesus. Amém? Bom dia e até amanhã.